Abra sua Bíblia comigo em Colossenses 3:23. Está escrito na palavra do Senhor: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Diga comigo: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. A nossa composição gramatical, também no nosso idioma, nas palavras que constroem nossas frases, a tradução aqui nos dá a entender que a gente tem que fazer como se fosse para Ele. É mais ou menos quando a gente recebe uma visita: olha, fique à vontade, como se fosse a sua casa, mas não é. Você sabe que não é. Então, a tradução nos dá a entender isso, ó: faça de todo o seu coração, fazendo de conta que é para o Senhor, como se fosse para o Senhor. Mas, na verdade, o texto quer dizer: faça de todo o seu coração, sendo para o Senhor, e não para homens. Tudo o que formos fazer, façamos para o Senhor. Não importa o que vamos fazer, façamos para o Senhor. Olha o verso 24: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Há uma herança para tudo o que vamos fazer. Deus colocou isso em nós. A nossa natureza pecaminosa corrompeu isso. Então, nós sempre estamos em busca de algo que nós vamos ganhar, que nós vamos lucrar, que nós vamos receber em troca. Mas, apesar dessa deturpação pelo pecado, de uma característica que em alguns ela é até exacerbada, alguém que só faz se for ganhar alguma coisa, a origem disso vem de Deus. Deus pôs em nós o dom, a essência do receber. Porque Deus é a essência do dar. E ninguém pode dar se não tiver quem vai receber. Você pode estar cheio de riquezas, você pode estar com o coração cheio de vontade de distribuir as riquezas que você tem, mas se não houver alguém que queira receber, é frustração. Então, no plano eterno de Deus, que nós vamos compreender só lá na eternidade, Deus decidiu fazer o homem para se completar. Deus é a essência do dar, mas mesmo que Ele tenha dado muito aos seus anjos, eles ainda não poderiam receber como o próprio Deus é. Então, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança, e nos colocou nessa terra para manifestar o seu amor a ponto de dar o seu Filho. Então, está em nós, na nossa natureza espiritual, o receber. Porque Deus, que é a essência do dar, nos criou como essência do receber, e nós vamos realmente sempre receber de Deus. Por isso, Paulo escreve à igreja lá em Colossos e diz: cientes de que vocês receberão. Irmão, nós não vamos fazer nada para o Senhor por obrigação. Nós nem vamos fazer algo para o Senhor assim porque eu tenho que trabalhar para o Senhor, porque nós vamos fazer algo para o Senhor sabendo que Ele é galardoador dos que o buscam. Não cabe interesseiro aqui. Nesse assunto aqui não cabe interesseiro, porque o interesseiro não consegue fazer nada como sendo ao Senhor. Mas aquele que tem o Espírito Santo sempre vai receber, sempre se lembrará: o Senhor tem um galardão, a ponto da palavra nos fazer lembrar, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Alguns estudiosos dividem as motivações em quatro motivações. As motivações do ser humano divididas em quatro motivações específicas. A primeira, necessidade. Qualquer um de nós se move pelas necessidades. Você pode estar desanimado, mas tem uma conta para pagar e aparece um trabalho, você arruma um jeito e se anima. Tem que fazer uma viagem, difícil, eu não queria viajar, mas tem que fazer. Eu vou viajar, eu vou fazer esta viagem, porque eu sei que isso vai me render o que eu necessito. Ah, eu não queria sair de casa esse final de semana, eu queria ficar muito quietinho em casa, está chovendo, mas de repente alguém liga, olha, eu tenho um trabalho para você, topa? Uai, ó, aonde que é? Quanto que é? Vai suprir minha necessidade? Eu me movo. E isso é natural, irmão. Isso é da natureza humana e não há nenhum problema nisso, em nós nos movermos pelas necessidades. É o primeiro estágio de motivação, as necessidades. Se as suas necessidades já estiverem supridas, você precisa de outro nível de motivação. Mas esse é o primeiro, eu me movo pelas necessidades. Segundo, eu me movo pelo prazer. Nós, seres humanos, naturalmente nos movemos por aquilo que nos dá prazer, alegria. Vamos ali, não, tem um carro para empurrar, atolou no barro ali, meu Deus do céu, eu já saí de casa, mas... E depois ele diz que vai dar um churrasquinho para quem ajudar lá. Ah, é mesmo? Vai ter um churrasquinho. Ah, então o negócio melhorou aí, olha. Se tem alguma coisa que mexe com o prazer, nós acionamos todo o movimento necessário. Isso é natural, isso não é um defeito da pessoa, embora o pecado tenha corrompido isso. Então, você vai encontrar muita gente que só vive por prazer. Mas é natural que em mim e em você exista esta segunda instância da motivação, que é prazer. Terceira instância da motivação, poder. Aonde a necessidade já foi preenchida, aonde o prazer já foi preenchido, já foi resolvido, um funcionário, uma pessoa, um executivo, agora só o poder. Ele não sai daquela empresa, ele já tem tudo, ele tem o salário, ele tem o sustento, ele tem os benefícios, ele tem toda a alegria, ele tem todo o prazer, mas se você apresentar a ele mais dimensão de poder, você o leva para esse terceiro estágio de motivação. Necessidade? Poder. Não precisa ser poder no sentido, na conotação que a gente tem logo de imediato com poder. Presidente, né? Aquela coisa assim do mega empresário. Não. Pequenos poderes. Você vai ficar com a chave. Você vai ser o responsável agora por todo esse departamento. Oh, me interessou. Você vai poder fazer o seu projeto. O que você imagina, você vai poder fazer. Olha, me despertou. A motivação é o poder. Não necessariamente essa palavra distorcida, corrompida de poder, mas a liberdade, a autonomia. São três níveis reais de motivação e não há nenhum problema em nós caminharmos por eles, porque é assim que é a vida humana. E o quarto nível de motivação, que é missão. Tem pessoas que se movem por missão. E todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos um dom, uma dádiva de Deus, algo que Deus colocou em nós, envolve talentos, envolve habilidades, envolve disposição, envolve alegria, envolve o suprimento das necessidades, envolve essa esfera do poder, porém, é maior do que todas estas três. É o sentimento de missão. Eu nasci para isso. Isso me enche de alegria, isso me extrai toda a energia, eu produzo muito, porém está acima de qualquer interesse ou necessidade pessoal. É uma questão de missão. E Deus nos deu uma missão. E um crente de verdade, um membro do corpo de Cristo de verdade, ele precisa e ele pode crescer cada dia mais no entendimento, na visão de que o Senhor vai suprir as necessidades, de que o Senhor vai dar alegria, que o Senhor vai dar instâncias de poder, mas que o Senhor tem muito mais do que isso. O Senhor tem uma missão. Se eu só corro atrás de necessidades, eu corro o risco de envolver a minha vida inteira só atrás de necessidades. Se eu corro atrás de prazer, eu corro o risco de perder a minha vida inteira atrás de prazeres. Se eu me movo só por poder, um dia não tem mais instância de poder que me encanta. Mas se eu me movo pelo senso de missão, tudo se renova todos os dias. E o Senhor não só supre as necessidades, como o Senhor enche da verdadeira alegria, como o Senhor enche de autoridade, que é a verdadeira instância de poder. Então nós precisamos ir para diante do Senhor e perguntar: Senhor, qual a minha missão? Talvez você já tenha orado assim ao Senhor, talvez você já tenha pedido isso ao Senhor. É mais fácil a gente orar ao Senhor e pedir pela necessidade. É mais fácil a gente até mesmo ir para o culto movido pelas necessidades. Ou ir para o culto movido pelo prazer, a música, a pregação, o ambiente, as pessoas. Como também é fácil, muita gente se move pelo poder. Eu tenho um cargo, eu vou fazer, eu vou acontecer. Mas o Senhor sempre nos chama para nos movermos por uma missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma missão. Eu vos dei autoridade sobre principados e potestades, sobre demônios, sobre todo nome que se nomeia nesta terra, eu vos dei autoridade, portanto, ide, pregai o evangelho. Quando a gente ouve de pregar o evangelho, geralmente a gente tem a ideia religiosa: eu vou converter alguém à minha religião. Mas não se trata de trazer alguém para dentro do nosso universo. Trata-se de levar o reino de Deus lá para o universo daquela pessoa. E fazer com que o reino do Senhor inunde o universo daquela vida. As pessoas, elas não estão muito afim de virem para o nosso universo evangélico, mas elas estão necessitadas de receber no universo delas, não apenas uma coisa, duas coisas, três coisas, mas o reino de Deus. E a minha missão e a sua missão é levar o reino de Deus para a vida das pessoas. Sexta-feira nós vamos estar reunidos aqui. Nós normalmente não temos culto sexta-feira, Mas nós vamos nos reunir nesta sexta-feira com o propósito de orar por muitas vidas. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos e colocasse diante do Senhor sua vida. Senhor, eu quero fazer tudo o que o Senhor me permite fazer. No trabalho, na escola, em casa. As coisas mais corriqueiras, as coisas mais excitantes. Eu quero fazer tudo sendo para o Senhor. Para a glória do Senhor. Eu sei que eu vou receber uma recompensa. Mas a minha recompensa não é mais alguma coisa material da minha necessidade. A minha recompensa não é mais algo do meu prazer pessoal. A minha recompensa não diz respeito a ter poder. A minha recompensa diz respeito a cumprir a missão. A missão que o Senhor me deu. Eu quero isso. Ore ao Senhor. Senhor, mostra a cada um de nós pessoas que estão ao nosso redor necessitadas do reino de Deus. E me mova pelo senso de missão que o Senhor me deu. Se o Senhor não fizer isso, minha mente pode até tentar, mas o fruto vai ser tão pequenininho, Senhor, talvez nulo. Mas se o Senhor fizer, o Senhor é quem vai receber toda a glória. O Senhor é quem vai ser exaltado. O teu reino é que vai ser expandido. Senhor, mostra a cada um de nós, nesse momento, nas nossas áreas de atuação, de serviço, de trabalho, de vivência diária, como caminharmos movidos por uma missão, sendo para o Senhor, de todo o coração. Faz isso conosco, Senhor. Ensina-nos a executar as coisas desta terra que precisam ser executadas por causa das nossas necessidades. Ensina-nos a cuidar das coisas que precisamos cuidar por causa do prazer, da alegria, do bem-estar. Ensina-nos a administrar as coisas pelas instâncias de supervisão, de administração, de autonomia, de poder que precisamos ter. Mas acima de tudo isso, ensina-nos a viver movidos por uma missão, como sendo ao Senhor. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos este encontro, esta reunião, sexta-feira, dia 23. A recompensa, Senhor, não é a remuneração, é a recompensa da missão. É ver aquelas vidas salvas, libertas, transformadas. A alegria do Senhor inundando aquelas vidas. Senhor, dá-nos esta visão clara. Dá-nos as pessoas, Senhor. E nós abençoamos esta reunião, este encontro que vamos ter. Abençoamos esta semana que teremos, Senhor. Porque nós queremos ser pessoas que vivem assim. Como está escrito, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Diga comigo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Diga comigo, tudo para a glória de Deus. Abre sua Bíblia em Esdras. Esdras capítulo 2, desculpem, Esdras capítulo 3, em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. O povo se ajuntou como um só homem. Sabe o que é essa expressão? O que você compreende? Como um só homem, o que é essa expressão? Nós podemos ter unidade, concordando entre nós de fazer alguma coisa juntos? Podemos? Podemos. Vamos fazer algo juntos amanhã? Vamos. Que horas? Vamos. Aí a gente vem e executa. É um nível de unidade. Mas existe uma unidade que vem de Deus. O próprio texto aqui declara que o Espírito de Deus suscitou o coração daquelas pessoas. Porque se flui da nossa mente, se flui da nossa alma, é uma unidade temporária, limitada. Mas se vem do Espírito Santo dentro de nós, não tem líder, não tem homem, não tem pastor, não tem chefe, não tem ninguém que precisa ficar cuidando, sustentando. Vem de dentro de nós. E o povo voltando para Jerusalém foi transformado por Deus em um só homem. Eu estava nesses dias observando algumas coisas que a gente vê em todo o universo da igreja. Nós temos nas igrejas, nós temos na igreja, como o corpo de Cristo nesta terra, muita gente que gosta de fazer muita coisa. E algumas pessoas se encaixam em um departamento, se encaixam em uma atividade, aquilo é tudo para elas. Eu certa vez fui no interior de São Paulo visitar uma igreja, fui ministrar uma igreja e eu vi um órgão muito grande, muito antigo, num canto lá do templo, do auditório. E eu fiquei curioso por ver que órgão que era aquele. Eu fiquei pensando, esse móvel está parecendo ser um daqueles órgãos muito, muito antigos e muito... Não, aqueles órgãos bonitos, bons, né? Instrumento precioso. Eu falei assim, irmão, tem as raros, tem a chave para abrir o órgão? E aí aquele irmão falou assim, oh, infelizmente hoje não tem, porque a irmã que fica com a chave, ela hoje não vem. E ela que cuida do Ministério Infantil, então se ela não vem, nem a sala do Ministério Infantil a gente consegue abrir, nem o órgão a gente consegue abrir. Eu falei assim, mas como assim? É ela que domina, ela que não deixa ninguém pôr a mão. E aquela pessoa descobriu sua missão. A missão dela na igreja era cuidar do órgão e da sala das crianças. Então ela cuidava tão bem que não deixava ninguém encostar. Ela ocupou a sua vida inteira naquela igreja, anos naquela igreja, fazendo isso. Tem pessoas que passam a vida inteira num emprego, num trabalho. Por quê? Precisa do dinheiro, precisa se mover pela necessidade. Ele nem gostava daquilo, nem era o sonho dele, não são nem as habilidades que ele tem. Ah, tive que fazer isso, tive que ficar aqui. Como é que muda? Ah, quando nós temos uma missão, quando é o Espírito Santo que nos move e nos torna um só homem, um só coração, um só espírito, você pode ter certeza que nós vamos deixar de nos ocupar com a chave do órgão, com as coisinhas que no dia a dia vão nos travando, vão nos roubando o tempo, vão nos minando, e nós vamos enxergar a missão que Deus deu a nós. O povo ia reconstruir Jerusalém, e a palavra do Senhor diz que o coração do povo era um só, e o Espírito Santo movia o povo para isso. Nós estamos colocando diante do Senhor como igreja algumas áreas. Oração. O Senhor está levantando irmãos, pessoas que vão ampliando aquele grupo que cuida da oração. Todo sábado pela manhã, a Marta, Giovana, os irmãos da célula lá do Belvedere estão lá cuidando da torre de adoração. Uma hora adorando, uma hora orando, o Senhor é sustento da vida. Nós vamos ter sexta-feira um grupo de irmãos intercedendo, orando pelas vidas, orando pelas vidas. Nós temos os irmãos que trabalham aqui na intercessão, orando ao Senhor, porque nós queremos crescer como uma igreja que ora. Se o Senhor nos fizer um só coração cada dia mais, você vai entender que a sua missão não é tocar órgão, aliás, guardar a chave do órgão. É bom que nós nem temos órgão aqui. Aliás, tem isso aqui, não tem chave, ó. Mas o Senhor vai te despertar, quem sabe, para um ministério de oração. E junto com os irmãos que já estão empenhados, quem sabe Deus tem algo para você como missão no ministério de oração. Nós estamos caminhando com o Senhor e pedindo ao Senhor que amplie o ministério de visitação. Irmãos que estão indo nos hospitais, que estão indo nas famílias, nas vidas, quem sabe o Senhor te traz a visão clara de uma missão no ministério de visitação, discipulado, diaconia, evangelismos, os novos casais, ação social. Estamos cuidando da documentação da creche que nós vamos empreender. Não é apenas uma creche, irmão. Nós vamos pegar um grupo de crianças e nós vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de levá-los até a maturidade. Se pudermos abrir, a creche é de 0 a 3 anos. É a faixa legal, de 0 a 3 anos. O Senhor vai nos dar essa condição de começarmos com até 3 anos. Se esses meninos fizerem 4 anos e pudermos abrir o primeiro nível da escolinha, que é o fundamental, o Senhor vai nos permitir, nós vamos abrir primeiro. E essas crianças vão, ó, fundamental, ensino médio. E quem sabe Deus nos dá mesmo uma condição de discipular estas crianças como líderes de Deus. Quanta gente precisando. E nós sabemos, irmão, é colocar num poço furado, num saco sem fundo, se você quiser fazer obra social. Você não vai atender, o governo não consegue, os ricos não conseguem, ninguém consegue resolver o problema que tenta se resolver com a obra social. Não tem jeito. Agora, irmão, se nós quisermos servir as pessoas nesta área social, levando a elas o reino de Cristo, nós podemos não resolver o problema de Belo Horizonte, mas nós vamos resolver o problema de muitas famílias, que não é só o alimento, que não é só cuidar da criança, mas é levar o reino de Cristo para essas pessoas. Seu coração se inflama por fazer alguma coisa que dura para a eternidade, irmão? Você gostaria, se não está envolvido ainda em algum desses ministérios, de gerar frutos que você pode aqui, Senhor. Aqui os meus frutos, Senhor. Vidas que são alcançadas. Já temos atuado com a mídia, vamos voltar esse ano à televisão, os CDs, a internet. Eu estava lá em Recife, irmão. Igreja Episcopal Carismática. Eu nunca havia nem ouvido falar dessa igreja. Sabe, uma igreja antiga, uma catedral antiga, coisas assim que eu nunca vi na minha vida, os memoriais, as coisas assim. Eles me chamaram para ministrar lá. Eu cheguei lá, tinha um grupo enorme de irmãos, cada um vinha falando assim: eu tenho ouvido suas mensagens toda semana. Eu sei o que acontece lá no Projeto Adoradores toda semana, porque eu entro no site, eu baixo as ministrações, eu baixo as músicas. O Senhor nos deu essa condição de usar a mídia para multiplicar a palavra do Senhor. Nós não temos noção. Depois eu fui ministrar no Rio, tinha uma orquestra linda tocando no culto, Orquestra Sinfônica de São Gonçalo. Eu falei assim: gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eu nunca tinha visto aqueles irmãos. Daí a pouco o maestro saiu e veio a mim e falou assim: pastor Sostres, nós nos alimentamos de tudo que vocês ministram lá no Projeto Adoradores. Aí veio outro irmão da orquestra, aonde eu vou, os irmãos testemunham de frutos que o Senhor foi gerando através de nós aqui. pelos canais de mídia que o Senhor tem nos permitido. Quem sabe Deus te deu dons para atuar também nessa área. Nós expandirmos ministério infantil, nós vamos começar um trabalho infantil lá na nossa igreja em Contagem. Provavelmente todo sábado à tarde. Quem sabe Deus vai te dar a alegria de ver frutos na sua mão. Pelo senso de missão. Não tem a ver com necessidade, não tem a ver com prazer, não tem a ver com poder, embora te traga um nível de autoridade muito maior do que qualquer poder desta terra, embora te traga uma alegria muito maior do que qualquer prazer desta terra, embora te traga também o suprimento, porque o Senhor diz, busca o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos o ministério infantil, os jovens, adolescentes, as células, adoração, oração, intercessão. Qual área Deus te chamou para cumprir uma missão? Você pode orar ao Senhor mais uma vez, irmão? Talvez alguém precise orar ao Senhor nessa noite e dizer, Senhor, eu tenho me movido só pelas necessidades. Eu já até ouvi falar isso aqui, eu já ouvi outras vezes outros estudos sobre isso, mas, Senhor, eu continuo me movendo só pelas necessidades. Eu quero enxergar claramente a missão que o Senhor tem para a minha vida, porque eu quero estar inserido na missão do corpo, que é uma só, mas eu quero saber a função que o Senhor tem para mim, e eu quero me mover, eu quero me levantar, eu quero frutificar, eu desejo, Senhor. Se você quer orar assim a Ele, fique de pé. Você vai colocar a sua vida no altar do Senhor nessa noite, dizer a Ele, Senhor, muito mais do que pedir ao Senhor a minha necessidade desta semana, muito mais do que esperar que o Senhor abra portas, faça isso, faça aquilo, eu quero me entregar no teu altar, eu quero renovar no teu altar, eu quero declarar mais uma vez ao Senhor, eu sou movido pela missão, a missão do Senhor, proclamar a tua palavra, o teu reino. Mas eu quero nessa noite que o Senhor amplie minha visão, Senhor. Nesta sociedade, onde eu trabalho, minha família. Quero pedir que o Senhor amplie minha visão. Nesse culto, sexta-feira, pessoas à minha volta que eu posso convidar, que eu posso chamar, que serão tocadas pelo teu reino. Eu quero, Senhor, levante a sua voz e ore a Ele. Coloque diante dEle. Desejo uma semana renovado na tua presença. Eu desejo uma semana, Senhor, em que o Senhor vai me guiando na missão. Lá onde eu trabalho, lá no meio dos desafios que eu tenho para esta semana, no meio da minha família, a minha missão ser maior do que qualquer outra motivação. E tudo o que eu fizer, eu quero fazer como sendo ao Senhor. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, eu quero fazer ao Senhor de todo o meu coração, convicto da minha missão. E se você quer receber uma oração, irmão, talvez você esteja vendo que tem alguma coisa na sua vida que está te roubando a alegria, te roubando a paz, te roubando a vida. Você só sabe de cuidar da chave do órgão. Sua preocupação, uma chave do órgão está roubando sua alegria de desfrutar muitas outras coisas. Talvez exista um problema real, algo que você tem lutado e não tem forças. Eu convido você a vir para o altar do Senhor e dizer, Senhor, eu quero ser alguém que vive exclusivamente pela missão que me deste. Eu quero colocar no teu altar as preocupações, o que está corroendo, me tomando tempo, me consumindo a energia, e eu quero, Senhor, nesta semana experimentar, caminhar, correr, voar na tua presença, Senhor, movido pela missão. Sai do seu lugar e vem para o altar do Senhor. Minha vida, minha casa, os dons, os talentos, os recursos, toda sabedoria, todo conhecimento, toda destreza, nas tuas mãos. Abre uma porta nesta semana, que eu tenha experiências novas com o Senhor, de ver frutos nas minhas mãos, pelo teu Espírito, da missão que me deste. Restaura em nós, Senhor, a visão, os sonhos. Coisas que o Senhor já falou há tanto tempo atrás, que parece como para Abraão, que não vão acontecer. Restaura, Senhor, porque nossa vida é para te servir de todo o coração. De todo o coração. Segure a mão do irmão e ore por ele. Peça, Senhor, restaura na vida do meu irmão. Ou quem sabe, desperta na minha vida do meu irmão. A missão que me destes. Eu não quero passar um ano só trabalhando, só ganhando um dinheirinho, só suprindo as necessidades. Eu não quero nem passar a vida só tendo prazeres. Eu não quero apenas, Senhor, conquistar poder. Eu quero viver uma vida com um senso de missão e frutos, galardões do reino de Cristo. Abençoa meu irmão, Senhor. Abençoa cada um de nós nesse lugar, nessa noite. Renova-nos.